Salve a casa santa, aonde Deus fez a morada, aonde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Aonde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Ó Senhor,